É uma honra estar aqui hoje, como Presidente da Câmara Municipal, a participar na cerimónia em que comemoramos os 20 anos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, a nossa ESTGO. E grita-se e gritou-se, ESTGO é nossa, ESTGO é nossa. E faço questão de sublinhar que ESTGO é nossa. A frase penso que é da autoria da Associação de Estudantes da ESTGO à época, porque, como sabem, foi um dos dossiês mais difíceis da governação dos executivos, em que tive a honra de participar, presididos pelo professor Zé Carlos Alexandrino, em conjunto com a professora Graça Silva, aqui presente, vereadora da Educação. Não devemos deixar apagar a memória. Na verdade, esta escola esteve à beira do encerramento e foi graças à nossa capacidade de luta coletiva, a muita determinação e muitos quilómetros percorridos que hoje temos esta escola cada vez mais consolidada e com mais alunos. Uma escola verdadeiramente em crescimento. Jamais me esquecerei das portas a que tivemos que bater e do dia em Lisboa, o saudoso professor doutor José Maria Negago, antigo ministro da Ciência e Ensino Superior, nos disse o seguinte: vão para Oliveira do Hospital descansados, que ninguém toca na escola. De facto, houve quem de tudo fizesse para subtrair, levar a este dó de Oliveira do Hospital, com a tentativa de transferir alguns cursos que funcionavam na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital e alunos para outros estabelecimentos de ensino. Mas tal tentativa foi impedida por uma cuidada estratégia de concentração dos esforços políticos e institucionais. Se assim não fosse, pois não estaríamos aqui a comemorar os 20 anos deste golpe. Aliás, foi manchete de jornais e foi alerta geral que o encerramento da escola era um ataque contra todo o interior do país, conforme, de forma previdente, avisou na altura o Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino.